Cheiro 15, página 119, capítulo 12. Ficar calmamente na cama depois disso torna-se difícil. Quero fazer alguma coisa, saber mais acerca do Distrito 13, ou ajudar na causa para derrubar o Capitólio. Em vez disso, empanturro-me de pãezinhos de queijo e observo o Pita a desenhar. O Haymitch aparece de vez em quando para me trazer notícias da cidade, sempre más. Mais pessoas castigadas e a morrer de fome. O inverno começa a chegar ao fim, quando a minha mãe me permite voltar a usar o pé. Ela dá-me exercícios para fazer e deixa-me andar um pouco sozinha. Uma noite vou para a cama, decidida a ir à cidade na manhã seguinte, quando acordo para encontrar a Vénia, a Otávia e o Flávios sorrindo para mim. Surpresa! Gritam. Viemos mais cedo. Depois de eu apanhar aquela chicotada na cara, o Haymitch conseguiu adiar a visita deles por vários meses para que eu pudesse recuperar. Esperava ter ainda mais 3 semanas. No entanto, tento parecer contente por finalmente poder ser fotografada nos meus vestidos de noiva. A minha mãe pendurou todos os vestidos no meu quarto para estarem prontos. Mas, para ser sincera, ainda não experimentei um único. Depois da histrionia habitual acerca do estado deteriorado da minha beleza, eles começam logo a trabalhar. A sua preocupação maior é a minha cara, embora acho que a minha mãe tenha feito uma cura espantosa. Fiquei apenas com uma risca cor-de-rosa pálida na maçã do rosto. A chicotada não é do conhecimento comum, por isso digo-lhes que escorreguei no gelo e que o cortei. Depois lembro-me de que essa é a mesma explicação que dei para ter magoado o pé e não poder andar muito tempo de saltos altos. Mas o Flávio, a Otávia e a Vénia não são desconfiados, por isso não há perigo. Como só tenho de estar sem pelos durante algumas horas e não várias semanas, usam uma lâmina para me rapar em vez da cera. Ainda assim, tenho de ficar de molho numa banheira cheia de qualquer coisa, mas não é mal cheirosa. E antes de eu dar por isso, já estão a arranjar-me o cabelo e a aplicar-me a maquilhagem. A equipa, como de costume, enche-me de notícias, que eu normalmente me esforço por não ouvir. Mas depois a Otávia faz um comentário que me chama a atenção. É um comentário casual, na verdade, sobre a impossibilidade de encontrar camarões para uma festa. Mas não me larga. Porquê é que não encontraste camarões? Estão fora de época? Pergunto. Ah, Katniss, não conseguimos encontrar qualquer tipo de marisco há semanas, explica a Otávia. Sabes, por causa do mau tempo que tem feito no Distrito 4. A minha mente começa a girar. Não há mariscos há semanas do Distrito 4. A raiva mal contida da multidão durante o passeio da Vitória. E de repente tenho a certeza absoluta de que o Distrito 4 se revoltou. Começo a interrogá-los descontraidamente sobre as outras contrariedades que o inverno lhes trouxe. Eles não estão habituados à escassez, por isso qualquer pequena perturbação na oferta tem grandes repercussões. Quando estou pronta para me vestir, as suas queixas acerca da dificuldade em arranjar diversos produtos, desde caranguejo, as chips de música e fitas para o cabelo, deram-me já uma ideia dos distritos que poderão estar a sublevar-se. Mariscos, do Distrito 4, dispositivos eletrónicos, do Distrito 3 e, claro, tecidos, do Distrito 8. A ideia de uma revolta tão generalizada faz-me estremecer de medo e ansiedade. Quero fazer-lhes mais perguntas, mas o Sina aparece para me dar um abraço e verificar a minha maquilhagem. A sua atenção desvia-se imediatamente para a cicatriz na minha face. Por alguma razão, não acho que ele acredite na história de eu ter escorregado no gelo, mas também não me faz perguntas. Aplica-me apenas mais pó de arroz no rosto e a marca da chicotada desaparece. No andar de baixo, a sala de estar foi esvaziada e iluminada para a sessão fotográfica. A Effie parece divertir-se a dar ordens a toda a gente, obrigando-nos a cumprir os horários. Talvez faça bem, porque há 6 vestidos e cada um exige os seus próprios sapatos, joias, cabelo, toucado, maquilhagem, cenário e iluminação. Rendas, cremes e rosas e caracóis. Cetim cor de marfim e tatuagens douradas e verdes. Uma grinalda de diamantes e um véu branco, ornado de pedras preciosas. Seda branca pesada e mangas que me caem dos punhos para o chão e pérolas. Assim que uma fotografia é aprovada, começamos logo a preparar-nos para a seguinte. Sinto-me como farinha, repetidamente amassada e remodelada. A minha mãe consegue dar-me bocados de comida e goles de chá enquanto eles me preparam, mas quando a sessão acaba, estou esfomeada e exausta. Espero passar então algum tempo com o Sina, mas a Efi manda toda a gente sair e tenho de me contentar com a promessa de um telefonema. A noite já caiu e dói-me o pé por causa de todos aqueles sapatos ridículos. Por isso, abandono qualquer ideia de ir à cidade. Subo então ao primeiro andar para me lavar e tirar as camadas de maquilhagem, cremes e tintas do corpo. E depois desço para secar o cabelo junto à lareira. A Prime, que chegou da escola a tempo de ver os últimos 2 vestidos, continua a falar deles com a minha mãe. Parecem as duas demasiado satisfeitas com a sessão fotográfica. Quando volto para a cama, percebo que elas estão assim porque acham que isso significa que eu já não corro perigo. Que o Capitólio deixou passar a minha intermissão no castigo do Gale, já que ninguém se daria a tanto trabalho e despesas para alguém que pretende eliminar. Pois, no meu pesadelo, trago o vestido de noiva de seda, mas está rasgado e coberto de lama. As mangas compridas prendem-se constantemente a espinhos e ramos enquanto corro através do bosque. A alcateia de tributos mutantes aproxima-se cada vez mais, até me dominar com o seu hálito quente e garras sangrentas, e eu gritar e acordar. O amanhecer está demasiado perto para me incomodar ou tentar voltar a dormir. Além disso, hoje tenho mesmo de sair e falar com alguém. O Gale estará incontatável nas minas, mas preciso do Haymitch ou do Pita ou de alguém para partilhar comigo o fardo de tudo o que me aconteceu desde que fui até ao lago. As foragidas do Distrito 8, a vedação eletrificada, um Distrito 13 independente, a escassez de bens no Capitólio, tudo. Tomo um pequeno almoço com a minha mãe e a prima. E saio em busca de um confidente. O tempo aqueceu e há indícios esperançosos de primavera no ar. A primavera seria uma boa altura para uma revolta, penso. Toda a gente se sente menos vulnerável depois de o inverno passar. O Pita não está em casa, calculo que tenha ido para a cidade. Mas fico surpreendida ao ver o Haymitch na sua cozinha tão cedo. Entro em casa dele sem bater. Ouço a Azel no andar de cima, varrendo o chão da casa, que agora está sempre impecável. O Haymitch não está completamente bêbado, mas também não parece muito sóbrio. Presumo que os boatos acerca de a Reaper ter retomado o seu negócio são verdadeiros. Estou a pensar que talvez seja melhor deixá-lo ir para a cama, quando ele me sugere um passeio até à cidade. Eu e o Haymitch já conseguimos falar numa espécie de taquigrafia agora. Em poucos minutos, ponho-o a par das novidades e ele informa-me dos rumores de motins nos distritos 7 e 11. Se as minhas suspeitas estiverem certas, isso significa que quase metade dos distritos já tentaram, pelo menos, revoltar-se. Continuas a achar que aqui não resultaria? Pergunto. Ainda não. Os outros distritos são muito maiores. Mesmo que metade das pessoas se esconda em casa, os rebeldes ainda têm hipóteses. Aqui, no 12, temos de ser todos ou nada, respondeu. Não tinha pensado nisso, que não podemos contar com a força dos números. Mas talvez um dia, insisto. Talvez, mas somos pequenos, somos fracos e não temos armas nucleares. Remata o Haymitch com um toque de sarcasmo. Ele não se mostrou muito entusiasmado com a minha história do Distrito 13. Que achas que eles vão fazer, Haymitch, aos distritos que se estão a revoltar? Pergunto. Bem, soubeste do que eles fizeram no 8. Já viste o que fizeram aqui e sem provocação, lembra o Haymitch. Se as coisas realmente se descontrolarem, penso que não teriam qualquer problema em eliminar outro distrito, como fizeram com o 13. Para dar um exemplo, percebes? Então, achas que o 13 foi mesmo destruído? Quero dizer, a Bonnie e a Twill tinham razão quanto às imagens do mimo gaio, afirmo. Sim, mas o que é que isso prova? Nada, na verdade. Há muitas razões para poderem estar a usar imagens antigas. Talvez sejam mais impressionantes. E é muito mais simples, não é? Carregar apenas nos botões, na sala de montagem, do que voar até lá e filmar tudo, argumenta o Haymitch. A ideia de que o 13 ressuscitou das cinzas e de que o Capitólio está a ignorar? Parece-me o tipo de história a que se agarram as pessoas desesperadas. Eu sei, tinha só uma esperança, explico. Precisamente porque estás desesperada, insiste o Haymitch. Não discuto porque, evidentemente, ele tem razão. A Prim chega da escola a transbordar de entusiasmo. Os professores anunciaram que há um programa obrigatório esta noite. Acho que vai ser a tua sessão fotográfica. Não pode ser, Prim. Só tiraram fotografias ontem, lembro-lhe. Bem, é o que alguém ouviu dizer, insiste a Prim. Espero que ela esteja enganada. Não tive tempo para preparar o Gale para nada disto. Desde as chicotadas, só o vejo quando ele vem à minha casa para a minha mãe lhe examinar as cicatrizes. Muitas vezes, ele tem de trabalhar 7 dias por semana na mina. Nos poucos minutos de privacidade que tivemos, quando o acompanhei de volta à cidade, depreendi que os rumores de um motim no Distrito 12 foram silenciados pela repressão do Thread. Ele sabe que eu não vou fugir, mas deve também saber que, se não nos sublevarmos no 12, estou destinada a ser a noiva do Pita. Que irá ele pensar quando me vir na televisão a exibir indolentemente aqueles lindos vestidos? Quando nos reunimos diante da televisão às 7:30, descubro que a prima tem razão. De facto, lá está o César Flickerman, falando para uma pequena multidão de pé em frente do centro do treino. As pessoas parecem ansiosas por saber pormenores do meu casamento iminente. Ele apresenta a Ocina, que de um dia para o outro se tornou uma estrela por causa dos fatos que desenhou para mim nos jogos. Depois de um minuto de conversa descontraída, o César pede-nos que voltemos a atenção para um ecrã gigante. Percebo, então, como eles puderam fotografar-me ontem e apresentar o programa hoje. A princípio, o Sina desenhou 2 dúzias de vestidos de noiva. Depois, seguiu-se o processo de eleger os melhores desenhos, fazer os vestidos e escolher os acessórios. Aparentemente, no Capitólio, as pessoas tiveram a oportunidade de votar no seu vestido preferido. O processo termina com as fotografias da noiva nos últimos 6 vestidos, inseridas no programa no último instante. Cada fotografia suscita uma enorme reação da parte do público, com as pessoas gritando e aplaudindo os seus vestidos preferidos e apupando os que não gostam. Tendo votado e provavelmente apostado no vencedor, mostram-se muito interessadas no meu vestido de noiva. É estranho observá-las, quando penso que nem sequer me dei ao trabalho de experimentar um deles antes de aparecerem as câmaras. O César anuncia que quem estiver interessado deve votar até ao meio-dia do dia seguinte. Vamos dar à Katniss Everdeen um casamento em grande estilo, grita ele para a multidão. Estou quase a desligar a televisão quando o César nos diz para aguardarmos o outro grande momento da noite. É verdade, este ano celebramos o 75º aniversário dos Jogos da Fome, e isso quer dizer que teremos o nosso 3º quarteirão, Que irão fazer? Pergunta a prima. Ainda faltam meses. Voltamos-nos para a nossa mãe, cuja expressão é grave e distante, como se estivesse a lembrar-se de alguma coisa. Deve ser a leitura do cartão. O hino começa a tocar e sinto um aperto de repugnância na garganta quando o presidente Snow entra em palco. Vem acompanhado de um rapaz de fato branco que segura uma simples caixa de madeira. O hino termina e o presidente Snow começa a falar, lembrando a todos a Idade das Trevas, que deu origem aos Jogos da Fome. Quando as regras dos Jogos foram concebidas, ficou estabelecido que todos os 25 anos o aniversário seria assinalado por um quarteirão. Este exigiria uma versão glorificada dos Jogos para comemorar os que morreram na Revolta dos Distritos. Estas palavras não podiam ser mais pertinentes, pois desconfio que vários distritos estejam a revoltar-se neste preciso momento. O presidente Snow passa a contar-nos o que aconteceu nos anteriores quarteirões. No 25º aniversário, para lembrar aos rebeldes que os seus filhos estavam a morrer por causa da sua decisão de recorrer à violência, todos os distritos foram obrigados a realizar uma eleição e a votar nos tributos que os representariam. Pergunto a mim mesma como teria sido isso, escolher os miúdos que tinham de ir aos jogos. Penso que seria pior ser entregue pelos próprios vizinhos do que ver o meu nome extraído da bola da ceifa. No 50º aniversário, continua o presidente, para lembrar que morreram dois rebeldes por cada cidadão do Capitólio, todos os distritos tiveram de enviar o dobro dos tributos. Imagino enfrentar um grupo de 47 adversários em vez de 23. Menos probabilidades, menos esperança. E no final, mais miúdos mortos. Foi o ano em que o Haymitch venceu. Tive uma amiga que foi nesse ano, informa a minha mãe, calmamente. Maisie Lee Donner. Os pais dela eram donos da loja dos doces. Deram-me o pássaro dela no fim, um canário. Eu e a prima olhamos uma para a outra. É a primeira vez que ouvimos falar de Maisie Lee Donner. Talvez porque a minha mãe receasse que iríamos querer saber como ela morreu. E agora honramos o nosso terceiro quarteirão, continua o presidente. O rapazinho de branco dá um passo em frente, estendendo a caixa e abrindo a tampa. Vemos, em filas ordenadas e direitas, envelopes amarelecidos. Quem quer que tenha concebido o sistema do quarteirão preparou-se para séculos de Jogos da Fome. O presidente pega no envelope, nitidamente assinalado com o número 75. Passa o dedo por baixo da dobra e tira um pequeno quadrado de papel. Sem hesitação, lê. No 75º aniversário, para lembrar aos rebeldes que nem mesmo os seus elementos mais fortes conseguem vencer o Capitólio, os tributos masculinos e femininos serão sorteados a partir do lote existente de vencedores. A minha mãe solta um gritinho trêmulo e a prima esconde a cara nas mãos. Mas eu sinto-me mais como as pessoas na multidão que vejo no ecrã, um tanto perplexa. Que significa isso? Lote existente de vencedores? Depois percebo. Percebo o que significa, pelo menos para mim. O Distrito 12 só tem 3 vencedores vivos de onde escolher. 2 homens, 1 mulher. Vou voltar para a arena.